bandido safado, cachorro cruel. Me deixou no chão e ainda tirou meu céu. Não teve piedade, também não tem coração. E afogo nesse pó toda solidão. Levou dentro da tua mala o meu sossego. Por isso que eu não paro de beber tão cedo. Quando olho a nossa foto, só vem raiva de rancor. Eu morro de cachaça, mas eu morro de amor. Mas quando a saudade bate, eu faço questão de apanhar. A vergonha na cara, logo o som me desaparece. E o coração não te esquece. Nem no meu cachorro coloco seu nome. Vai que dá azar e ele também some. Seria uma maldade com meu coração te comparar com meu cachorro, é uma judiação. Eu já tirei seu nome do meu sobrenome. Não dá pra amar quem aparece e some. Achando que está sempre à disposição. A minha cama não é seu parque de diversão. De apanhar, a vergonha na cara, logo o som me desaparece. E o coração não te esquece. Nem no meu cachorro coloco seu nome. Vai que dá azar e ele também some. Seria uma maldade com meu coração te comparar com meu cachorro, é uma judiação. Eu já tirei seu nome do meu sobrenome. Cachorro cruel.